Nosso tema dessa noite é o comportamento diante do sofrimento. Primeiramente, o que é o sofrimento? De que maneira que a gente encara o sofrimento? Para muitos de nós, o sofrimento é algo apenas físico, mas ele é bem mais abrangente do que isso. E tem muito a ver com a maneira com que nós nos relacionamos com o mundo ao nosso redor. Então, o sofrimento ele pode ser, como eu disse, através de uma dor física, uma dor mental, algo que nos martela. Pode ser uma emoção ou uma simples contrariedade que às vezes ocorre. De que maneira que isso nos afeta? Isso aí tem a ver com a maneira com que nós nos posicionamos frente à vida, a maneira como nós encaramos a vida e a maneira como nós concebemos ela. Para algumas pessoas a gente vê que o sofrimento ele é muito mais duro, ele abala muito mais do que para outras, por causa dessa maneira, dessa relação, às vezes doentia, errada, com que a gente está levando a vida. Errada e doentia, por isso nos causa sofrimento. As coisas acontecem no mundo numa sequência. Vão acontecendo da maneira como tem que acontecer. Mas a maneira como nós recebemos isso pode ou não causar em nós essa turbulência, esse desconforto, essa dor. Mas uma coisa é certa, as coisas acontecem porque tem que acontecer, porque precisam acontecer. Como já foi dito, está tudo certo. A gente não pode imaginar que Deus, que criou o mundo, criou tudo que existe, erraria e condenaria qualquer um de nós a uma dor desnecessária. Então, se tudo está certo, e se está acontecendo dessa maneira, e se nós estamos sofrendo, estamos sendo abalados por causa disso, aí cabe uma reflexão. O que eu tenho que aprender com isso e o porquê isso está mexendo tanto comigo? De que maneira isso está levando com que eu crie um entendimento sobre isso? Por que para algumas pessoas o mesmo acontecimento não causa tanto sofrimento do que para outras? Será que não é a maneira com que eu me posiciono, com que eu me manifesto, a maneira com que eu levo a minha vida e tento, às vezes, controlar coisas que são incontroláveis, que não estão à minha disposição ou ao meu comando? Mas mesmo assim eu tento e por causa disso eu sofro. Então as reflexões, e em tudo deve haver uma reflexão, elas servem para que a gente possa modificar o rumo com que a gente está dando a nossa vida. Esse é o sentido, o motivo desse sofrimento. Ele vem para nos alertar que alguma coisa não está certa. A maneira como a gente está agindo ou simplesmente pensando está errado. Então, o que eu tenho que aprender com isso? Por que isso me causa dor? É uma reflexão. E a gente sabe que todo sofrimento, qual é a origem dele? A origem está em nós mesmos. Não é o fulano, não é alguém da minha família que me causa, que fez alguma coisa para mim. Na verdade, as coisas existem, acontecem, mas a maneira como eu recebo elas é que faz a diferença. A minha maneira de encarar, de aceitar o que acontece ao meu redor. Esse relacionamento meu, principalmente com as pessoas, muitas vezes não aceitando como elas são, querendo modificar elas e não conseguindo. A gente não consegue modificar os outros, a gente não consegue às vezes modificar a nós mesmos. É uma dificuldade imensa E às vezes, por causa dessa dificuldade, é que a gente foca para fora. A gente tenta fazer com que os outros se moldem e tragam para a gente aquilo que a gente não está conseguindo buscar sozinho. Mas é uma ilusão, né? É uma ilusão que vai causando mais sofrimento. Porque no íntimo, a gente sabe que quem tem que fazer é cada um. É cada um que tem que trilhar o caminho, tem que aprender, tropeçando, acertando, aprendendo sempre. Então, o que a gente pode deduzir nessa questão de sofrimento? Qual é o meu comportamento diante do sofrimento? Que é o título. Como é que eu devo me posicionar? De uma maneira consciente, racional, principalmente racional. Se eu sei que tudo o que acontece tem um porquê de acontecer, se tudo está certo, se eu tenho fé em Deus, confio nele, acredito em Deus, qual é a minha postura diante desses acontecimentos? Qual é o meu comportamento diante desse sofrimento? Não é a revolta que vai gerar mais sofrimento. Eu também não posso ignorar e tentar esconder, às vezes, os porões da mente, né? Que a gente vai deixando e vão criando os traumas e vão ficando lá e um dia explodem. Então a gente tem que, como eu disse, de forma racional, de forma consciente, a gente tem que buscar resolver, entender o porquê que isso está se manifestando dessa maneira. Por que isso está me atingindo? Está me fazendo sofrer. O que que isso quer dizer para mim? Como eu disse, cada um é atingido de uma maneira. E por quê? Porque as nossas paixões, elas se colocam em vários segmentos. Aquilo que eu mais gosto, muitas vezes, se aquilo ali não é feito da maneira como eu quero, eu me irrito, eu causo em mim problemas orgânicos, e que vai desencadear o quê? Um sofrimento. Sofrimento mental, um sofrimento físico, um sofrimento emocional, porque eu acabo me afastando, às vezes, de pessoas que estão ali do meu lado para me ajudar, simplesmente por uma postura ou por uma maneira de enxergar as coisas de forma errada. Então, aquilo que é dito constantemente, de que a gente deve se limpar, às vezes, dos conceitos antigos que a gente tem e começar a trabalhar eles. Como é que a gente faz isso? Através desse exercício mental. A gente tem que ir redefinindo conceitos que muitas vezes foram ensinados para a gente e que a gente aprendeu sem questionar se aquilo era certo ou era errado. Então, muitas vezes, a sociedade ela tem um padrão de convivência, mas a gente não questiona se aquilo está certo ou se está errado. A gente, às vezes, questiona quando a gente é atingido, mas quando a gente está agindo, a gente não toma uma postura, às vezes, de reflexão e de mudança. E grande parte desse sofrimento tem origem mental. Da maneira como a gente idealiza, pensa, estrutura as coisas dentro da gente. Então, o que a gente pede? A reflexão. Que a gente possa tirar sempre um tempo. Quando a gente está, principalmente sozinho, né? Que a gente não precise ligar o rádio para escutar uma música, mas que a gente fique exercitando o pensamento, fazendo aquela faxina mental de tudo que aconteceu no nosso dia e revendo o que realmente é meu, o que eu devo carregar comigo, o que eu devo modificar, o que eu devo deixar que se instale. para que a gente não fique levando coisas que muitas vezes não são nossas, que vão criando peso e vão, por assim dizer, até nos derrubando, às vezes, de forma desnecessária. Se ainda está acontecendo, é porque ainda tem alguma coisa para ser ensinada, ainda tem alguma coisa para ser aprendida por aquilo ali. Enquanto a gente não resolve um problema, ele continua a se manifestar. Ele vai crescendo, ele vai vindo cada vez com mais intensidade, até a gente conseguir olhar de frente e ter a postura de realmente resolver. Então o sofrimento, a gente não deve buscar ele, como às vezes a gente vê, né? Através de flagelo. O sofrimento é bom. O sofrimento é bom quando entendido, quando compreendido o que, que ele quer nos trazer. A gente não precisa buscar porque ele vem sozinho. Através das nossas atitudes, dos nossos pensamentos, daquilo que a gente fala, a gente tem que aprender só a resolver e ter disposição sempre para poder fazer isso que precisa ser feito. Que é para isso que ele surge na nossa frente, para realmente ser resolvido.